Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Este é o programa de número 249. Hoje é dia 8 do mês de janeiro do ano de 2020. Agora são 19 horas e 32 minutos dessa noite quente e úmida de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participa do programa de hoje o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Dentro de alguns instantes, a gente já vai falar com ele. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço facebook.com/União Rádio Web. Deixe o seu recado, faça a sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Lembrando que os textos que são trazidos aqui para nossas reflexões também são publicados lá na nossa página no Facebook. E você pode então compartilhar, permitindo que essa mensagem de consolação possa alcançar aqueles corações que dela necessitam. Nós sempre selecionamos algumas datas no início do programa, datas que merecem ser lembradas. Então nós temos aqui, hoje é dia 8, no dia 6 que passou, celebrou-se o Dia da Gratidão. No dia 6 também, desta vez, 6 de janeiro de 1868, é a data quando foi lançada a Gênese, a primeira publicação da Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Também no dia 6 de janeiro do ano de 1869 foi criada, para examinar os fenômenos espíritas, pela Sociedade Dialética de Londres, uma comissão foi criada para examinar os fenômenos espíritas. No dia 9 de janeiro, desta vez do ano de 1862, nascia em Gênova, na Itália, Ernesto Bozano, que também trouxe grandes contribuições para a ciência espírita. Bem, em função do dia 6 do 1, quando celebrou-se o Dia da Gratidão, nós selecionamos para a abertura do programa o texto do Espírito Joana de Ângeles, extraído da obra Psicologia da Gratidão, psicografada por Divaldo Pereira Franco. O texto é denominado Gratidão e Trabalho. Todo crescimento pessoal, de natureza cultural, moral e espiritual, deságua inevitavelmente no sentimento da gratidão, da oferta, da participação no conjunto, tornando-se o indivíduo igualmente útil e valioso. A gratidão individual é uma nota harmônica a contribuir para a sinfonia universal, ampliando-se e tornando-se um sentimento coletivo que proporciona o equilíbrio social e espiritual da humanidade. Ademais, ninguém consegue vincular-se a um ideal de engrandecimento pessoal e humanitário sem arrastar outros pela emoção do seu exemplo e da sua bondade para as fileiras da sua trajetória. O sentimento da gratidão tem natureza psicológica e de imediato aciona o gatilho, sendo transformada em emoção e sensação orgânica. Quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social em que cada qual se encontra e da humanidade em geral. É inevitável, portanto, a presença da gratidão no cerne das vidas humanas. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os ouvintes. Com muita alegria, muito prazer, estamos aqui nesse programa. Para nós sempre foi muita alegria, um privilégio, né, participarmos desse programa que já acompanhamos há tantos anos. E agora, de vez em quando, eu vou estar aqui de quarta-feira, né? Então, estarei aqui sempre. Sobre a gratidão, nós sabemos que existem aqueles espíritos candidatos, né, uma elevação num outro patamar, que eles não se importam com a questão da gratidão. Eles fazem o bem independente ou não de a pessoa ser reconhecida ao bem que fizeram. Mas isso é um esforço de progresso daqueles que já passaram o patamar inicial, né, e estão se aperfeiçoando. Agora, não é o fato de aquelas pessoas não necessitarem ou não se importarem que não exista gratidão por parte daquele que foi beneficiado, é que nós devamos nos esquecer disso, porque é alguma coisa natural, né? Na realidade, aquela pessoa que não é grata, ela automaticamente se torna uma ingrata, né? Porque ela não reconhece. Se ela não reconhece aqueles que contribuíram de alguma forma para si, com algum objeto, com alguma ajuda, elas não reconhecem aquilo. Então, de certa forma, elas se tornam um ingrato. E também nós temos que entender que existem aquelas pessoas que estão no início do seu processo evolutivo. E receber um obrigado, né? Receber um ato de gratidão é um estímulo. Todo mundo gosta de estímulo. Todo mundo, isso é um processo natural. Você tem uma atitude e recebe um estímulo pela atitude que você teve. Então, a obrigação de ser grato, ela se torna muito clara. Aquelas pessoas que não estão acostumadas a serem gratos, que elas coloquem como um objetivo na sua vida, né? Reconhecer a ajuda que receberam e ter a humildade de agradecer aqueles que a serviram, que ajudaram, que contribuíram de alguma forma para que ela pudesse avançar. Que nós possamos fazer um bom programa e que possamos fazer o melhor na noite de hoje. Aproveitar aqui para mandar um grande abraço lá para o nosso amigo Alan Diniz Souza, que está lá em Santa Catarina. Mandou aqui a mensagem para a gente dizendo que está acompanhando a gente. Um grande abraço, meu amigo. Aproveite aí a sua viagem. Eles pode comer um camarãozinho aí, tá? Né? Ele está, acho que, se não me falha a memória, perto de Camboriú. É? Que maravilha. Bom, falando sobre gratidão, É interessante o que você falou, porque assim, no final da sua fala, Luiz, você colocou a questão da humildade. Então, eu acredito que a gratidão, ela revele, de fato, o avanço do indivíduo na questão do desenvolvimento dessa humildade. Porque a humildade é uma virtude, sim, como outras virtudes devem ser construídas, né? Isso. Imagina, por exemplo, no tempo da escravidão, né? Muitos senhores, eles recebiam alguma ajuda, alguma contribuição que não estava ali no rol das obrigações, e você quase que era quase que uma humilhação você agradecer um escravo, né? Agora imagina um senhor que se dispusesse a tratar um escravo agradecendo, né? Deus o livre, é uma coisa que realmente é uma motivação sem fim. Qual seria o resultado daquilo? O resultado da atitude. Eu gosto, Luiz, de pensar na gratidão como sendo um mecanismo de distribuição de bênçãos. Porque veja, quando a pessoa reconhece que ela recebeu alguma coisa, não que ela deva, veja bem, não que ela tenha que se sentir obrigado a retribuir, porque isso seria um aprisionamento, e ao contrário, a gratidão ela liberta o indivíduo, assim como o perdão liberta o indivíduo. Então, mas é um desejo natural que a pessoa tem de retribuir. Porque gratidão vem de gratia, né? De graça. Então é a capacidade de você identificar que você foi agraciado com alguma coisa. E se você foi agraciado, você deseja naturalmente essa retribuição. Demonstrar então, o seu reconhecimento. Exatamente. Então veja que você foi agradado. Então, se você foi agradado, você é agradável. Isso é, você sendo uma pessoa fácil de ser agradada, de ser agraciada, significa que você está desenvolvendo a sua humildade. Isto é, o humilde é fácil de agradar. Você agrada uma pessoa humilde com muita facilidade, como você falou, uma palavra, um consolo, a pessoa se ergue facilmente porque ela é humilde. Já o orgulhoso é diferente. Né? O orgulhoso, às vezes, quando alguém tenta ajudá-lo, muitas vezes ele se ofende. Ele se sente prejudicado. Ele se sente prejudicado. Por quê? Porque você quase que o obrigou a ter uma retribuição. Exatamente. E ele não gosta dele. Ele se sente amarrado. Exatamente. Então, se fez alguma coisa por mim, agora complicou, porque agora eu estou em dívida com ele. Então, é uma dívida que ele carrega. Exatamente. Né? Então, isso não é a verdadeira gratidão. A gratidão, ela liberta, de fato. A gratidão é aquele sentimento que quando você recebe, né, você pensa, poxa, que Deus possa ajudar essa pessoa que está me ajudando neste momento, né, que os caminhos dele possam ser iluminados, que ele tenha força, que ele tenha saúde. Agora, neste momento, quando nós projetamos este pensamento, o que acontece? Cada pensamento é uma prece, não é, Luiz? E outra coisa, né? Quando você falou numa palavra, projetar. Quando você projeta, essa emissão não se deu da superfície, se deu lá do fundo. E quando você projeta alguma coisa positiva, você só extrai de você coisas maravilhosas. Entende? Quer dizer, é como se você, um raio de luz partisse do seu coração e acompanhasse, né? Passasse pelo seu organismo. Então você recebe, porque assim, quando você lança esse pensamento, como você colocou, vai ter o seu guia espiritual vai estar ali do seu lado, ele vai receber aquilo e ele vai também pedir para o alto e você vai canalizar aquilo, na verdade, né? Na realidade é uma corrente de coisas boas. Uma corrente, né, de coisas boas. Então por isso que eu digo que é um mecanismo de distribuição de bênçãos, porque quando eu desejo bem para o outro, o bem passa por mim, eu quero retribuir e aquela pessoa é retribuída. Né, quando eu desejo bem para ela. Mas aí a gente tem uma outra situação, Luiz. E você falou que os espíritos mais evoluídos, naturalmente, eles não têm essa necessidade. Mas nós temos um capítulo no Evangelho que trata sobre a ingratidão dos filhos. Então, aqui a gente pode acrescentar essa questão. Como falamos de gratidão, vamos também tratar da ingratidão. Se eu estou falando que a gratidão é um mecanismo de distribuição de bênçãos, significa, consequentemente, que quando a pessoa é ingrata, ela bloqueia essa distribuição de bênçãos? Eu diria que não. Porque mesmo que eu faça alguma coisa para alguém, esse alguém não reconheça aquilo que eu estou fazendo, isto é, ele é ingrato, segundo o meu entendimento. ele é ingrato. Só que ele tem também um anjo da guarda. Se ele é ingrato porque está perturbado por qualquer razão, aquele bom espírito, né, aquele espírito que o acompanha, né, o tutor, né, daquele indivíduo, aquele lá vai pedir para o alto para recompensar, né, que vai ter alguém ajudando o tutelado dele. Então você estende a mão para uma pessoa, mesmo que ela não te reconheça, o anjo que está com ele te reconhece. Então, de qualquer forma, quando você produz amor, automaticamente alguém pede por você. É só você ter conhecimento de que isso se opera, né? Porque como nós dependemos muito dos nossos sentidos, tem muitas pessoas que ainda não chegaram nesse estágio e, ao receber a ingratidão, de certa forma elas ficam desestimuladas a repetir aquele ato. A continuar trabalhando. Exatamente. Né? Então, quer dizer, o ingrato, ele bloqueia o progresso de uma forma geral. Pois é, né? Quer dizer, existem casos que ele não consegue bloquear porque o outro está acima disso. Mas tem muitos casos que as pessoas gostariam de ter recebido e se limitam a fazer porque não houve um reconhecimento. Acho que isso também ajuda a compreender a orientação de Kardec, né, sobre o desinteresse moral em agir no bem. Exatamente, isso tudo é uma cadeia, né? Você agir sem nem querer ser melhor e nem sem esperar nenhuma retribuição, mas a retribuição ocorre naturalmente. Ocorre de uma forma natural com as pessoas que já atingiram um certo grau de elevação. Pois é. E falando novamente sobre essa projeção de pensamentos, de bons desejos, o oposto também pode ocorrer, não pode, Luiz? Quando a gente tem se um bom espírito atende a um pedido do bem que nós fazemos, quando a gente emite aquele pensamento de ódio para aquela pessoa, pode ter algum espírito ali também, naquela frequência, para atender também, Luiz? Reverbera sensivelmente. Aliás, todo malefício que a gente emitir, nós estamos ganhando companheiros para isso. Eu costumo repetir isso para as pessoas terem essa consciência. Se eu lhe endereço uma agressão, automaticamente os seus obsessores se aliam comigo. Porque eles vão lhe ver como um amigo dele, aliado. Né? Esse é o cara que nós queremos. Pois é, se ele está contra aquele que eu também sou contra, ele é meu amigo. Exatamente, eu vou receber estímulos mais ou menos assim. É isso mesmo, seu pensamento está certo. Esse cara não presta. Né? Tome cuidado com ele. É isso aí. E ataque antes que ele te ataque. Isso aí, olha, isso aí é uma cobra, né? Exato. Tem que dar para acertar. Então, daí uma dica. Então, quando esse tipo de pensamento vem na nossa mente, é bom a gente entender que pode ser que não seja só nosso, não é, Luiz? Aliás, é. E outra coisa, né? Por uma questão de inteligência. Né? Porque se nós sabemos que as coisas se operam assim, ninguém quer maus espíritos como companhia. Né? Então, quando a gente adquire essa consciência de que ao agredir uma pessoa, nós automaticamente angariamos para o nosso lado há outros agressores que ele tem que nós não vemos, né? Então é de bom alvitre que a gente se acalme. Pois é, a gente gosta de pensar e às vezes a gente segue essa linha de entendimento, né? Que nós somos meio que como... Eu queria explorar mais um pouquinho, claro, só que fique à vontade. Me ocorreu uma coisa. Uhum. Tem que aproveitar essas intuições, essas inspirações. O que que Jesus disse? Só de pensar diz, você já pecou. É? E quando, por exemplo, a gente pensou, mas a gente não verbalizou, os encarnados desconhecem o que está acontecendo, mas os desencarnados não. Olha, Luiz, isso é tão interessante que você disse, porque quando a gente escuta isso de Jesus, né, que quando ele fala sobre adultério, né, só em pensar você já está adulterando, a gente não entende muito bem. Fala, mas foi só um ímpeto, né, eu não cheguei a realizar. Mas aí quando nós vamos estudar os fluidos, a ação do pensamento sobre os fluidos, se eu não me engano é na Gênese, que trata da ação dos pensamentos, a ação do pensamento sobre os fluidos. Allan Kardec dá um exemplo de como nós projetamos no nosso perispírito, porque o nosso perispírito ele vai funcionar como uma espécie de... Hoje em dia os jovens não vão saber o que é isso mais, né? Uma chapa fotográfica, um filme fotográfico, porque hoje é tudo digital. né? Mas até bem pouco tempo atrás a gente tinha um filme e a imagem era gravada naquele filme. O nosso perispírito, ele tem uma capacidade chamada reflexiva, e ele então, ele armazena imagens e cenas inteiras. Quer dizer, quando eu penso em alguma coisa, por isso que os espíritos sabem. Então, quando eu penso em alguma coisa, quando, nossa, aquela pessoa deveria acontecer isso com ela, mesmo que eu não tenha realizado, mas no meu perispírito aquilo já está gravado. Então passa como um filme no meu perispírito, e os espíritos podem ler isso daí, podem observar isso daí. Ler, apoiar e estimular. Estimular, sem dúvida, porque aí eles vão entender qual é a inclinação sua para poder potencializar aquilo, não é? Pois é, então eu ia comentar que nós gostamos de pensar que nós funcionamos como um imã, né? Quando pensamos positivamente, quando somos gratos por aquilo que recebemos, nós vamos atraindo coisas boas para nós. Mas eu prefiro pensar que não é que nós atraímos como ímãs, é que nós percebemos. O simples fato da gente melhorar a nossa sintonia, o nosso otimismo e cultivar, por exemplo, a gratidão, que é o que nós estamos tratando aqui neste bloco, você passa a perceber o mundo de forma diferente. O mundo é o mesmo, as coisas que estão ao seu redor são as mesmas, até as pessoas muitas vezes são as mesmas. Só que você passa a identificar nessas pessoas traços que antes você não via. Wilson, no programa de domingo eu contei essa história, até porque, mas é isso exatamente que você está falando. Eu costumo caminhar na agronomia, então eu subo cedo, né, passo ali pela São João, vou pela Carlos Botelho, vou até a agronomia, dou a minha volta lá e depois volto. No retorno, eu estava na São João, ali perto da minha casa, e tem uma rua ali que a calçada tá invadida pelo mato, né? A prefeitura realmente tá bobeando aí. E um senhor perguntou assim para mim se eu queria que ele capinasse. Primeiro pensamento meu, e foi muito pensamento muito, eu disse: ué, se a orelha não sabe que eu não sou dono da casa, né? E eu disse para ele: toca a sineta aí, pergunta se eles querem que capine. E caminho. Seguiu, né? Siga em frente. Só que eu já não sou tão ruim assim, né? Então, alguns metros à frente... Alguma coisa te incomodou. Alguma coisa me incomodou e eu pensei assim: poxa vida, você não sabe, um cara estudioso do espiritismo, por que que você acha que ele perguntou para você? Porque ele é tolo? Ou seria que um espírito intuiu para que ele perguntasse para você? Porque ele está precisando de dinheiro, ele está precisando trabalhar. E aquele espírito fez a leitura de que você é um cara bom e poderia arranjar esse trabalho para ele. É só despender um dinheiro que você tinha no bolso e deixar ele capinar aquilo tudo ali. E aí eu voltei. Voltei e disse: deixa eu ver se dá para consertar, né? E não deu mais, porque ele já estava uns 3-4 quarteirões e eu já não estou com esse pique todo de alcançar aquele senhorzinho. Então eu fui peguei o meu carro em casa e andei ali no Bairro Alto procurando, mas a espiritualidade deu um castigo. Disse: não, hoje você não vai achar ele. Uma outra ocasião você vai ter oportunidade de fixar essa lição. Entendeu? Nós, é um processo natural isso. Nós adquirimos o conhecimento. Daí a prática é uma distância. Porque normalmente nós ainda estamos ligados às coisas da matéria. Porque cara tolo, não vê que eu não sou o dono dessa casa? Mas graças a Deus eu já estou num estágio bem legal, porque a uns 100 metros adiante eu percebi que tinha feito bobagem. Pois é, você veja que o primeiro parágrafo do texto que nós lemos aqui fala exatamente isso. Então essa mudança de postura, de atitude, né, de vibração, torna o indivíduo útil e valioso. Isso é, atribui valor ao indivíduo e torna-o útil de fato, mas útil para ele e para as outras pessoas. Ele passa a ser um instrumento. Para o plano espiritual. Para o plano que espiritual. Identifica naquele cara um cara de boa vontade e um cara que pode acompanhar pode dar uma ajuda ao plano espiritual para realizar aquilo que Deus quer fazer na Terra. Sabe, Luiz, eu me lembrei aqui de uma palestra do Divaldo em que ele conta uma história. Segundo o Divaldo, eles estavam encerrando o dia de atividades, muito extenuado, passava da 1 hora da manhã, muito cansado, tinha atendido centenas de pessoas lá na Casa do Caminho, até que ele de costa, uma senhora o cutuca, né, toca nele, ele quando se vira, a senhora mal trajada, vestida de andrajos, né, pede dinheiro. Edivaldo, eu preciso de dinheiro, você me ajuda? Ele, muito cansado, já falou para ela: minha senhora, aqui a gente dá assistência espiritual, dinheiro eu não tenho, eu sou um senhor aposentado, você pode me virar de ponta cabeça que não cai uma moeda. Quando ele acabou de dizer isso, ele percebeu, quando ele se virou novamente, ele estava diante da figura da Joana, luminosa, olhando para ele, disse assim: tá agastado hoje, né, filho? Ele disse que ali ele já se encheu de vergonha. Tem mais gente vendo, né? Exatamente. Mas assim, para Divaldo, para Chico, né, neste ponto é até fácil, né? Porque eles tinham lá a pessoa, o duro é a gente que não vê, né? Isso aí é mais complicado ainda, né? Por isso que tem aquela passagem de Tomé, né? Você acreditou, viu e acreditou, mas bem-aventurado é aquele que acredita sem ver. É isso aí. Então nós é que somos bem-aventurados os que não vemos. Isso, vamos agradecer que continuemos cegos. Exatamente. E aí ela conta a história, que aquela mulher era uma senhora que ficou viúva e que atravessava grande dificuldade para poder sustentar os filhos que ela tinha. Ela passou a lavar roupa para fora, passou a passar roupas, e agora a situação dela ficou tão crítica que ela cortaram a força da casa dela. Ela estava em um desespero tão grande pela rua que ela não sabia, estava até pensando besteira já, e o anjo, o guia espiritual dela, não conseguia chegar até ela porque ela estava em grande perturbação. Aí ele leva o caso para os superiores dele, que vai para instâncias superiores. Segundo Divaldo, alguém lá em cima coloca o dedo no livro da vida e lê ali. Quem ali poderia ajudar? Divaldo, ali naquela região. Tem o Divaldo. Então intui alguém para mandar ela ir lá na casa do Divaldo, então, que ele vai ajudar. E aí, de todo esse processo que acontece, a mulher chega lá e o Divaldo está de mau humor. Agora você imagina. São os ossos do ofício. São os ossos do ofício. É a gente, né? Então, sempre que a gente se perturba, na verdade, nós estamos nos tornando inúteis. É isso aí. Para a ação dos bons espíritos. Não, como é que se diz? Não é coerente com o nosso propósito. Sem dúvida. Bem, amigos, nós vamos falar agora sobre a importância da leitura. Nós temos uma orientação do Espírito de Verdade, uma frase que diz o seguinte: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção! Comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano. Luiz Pessoa Guimarães, nós sempre falamos aqui sobre a importância, falamos sobre essas obras principais. Sabemos que existem muitos outros autores, né, na seara espírita. Só o Chico Xavier tem mais de 400 livros e são tantos autores. Por que a gente insiste tanto, Luiz, para que o leitor possa começar pelas obras básicas? Eu há pouco estava contando uma historinha, né, de que fui abordado por um senhor sobre a capinação. Se eu não tivesse a instrução, eu voltaria para casa tranquilo e nem perceberia nada daquilo que eu comentei. A instrução, ela é necessária exatamente para esse ponto. A instrução, ela nos dá a capacidade, possibilidade de discernir. Ela nos contempla com o conhecimento. E o conhecimento nos liberta. Porque quando nós conhecemos, a gente passa a saber que aquilo existe. E diante de situações onde aquilo existe, a gente se identifica e identifica a necessidade de mudar. Não quer dizer que o conhecimento, que a instrução, ela vá nos melhorar. Não. Ela vai nos dar elementos para que a gente comece com muita luta, com muita perseverança, a começar a melhorar. A instrução, ela nos dá o discernimento, ela nos dá a possibilidade de ver que a gente precisa crescer, que a gente precisa melhorar. Ela nos situa, porque até então a gente vai se achar assim, quase quando o rei da cocada, né? A gente vai se achar o melhor do mundo e nem vai perceber as coisas à nossa volta. Quando a gente começa a se instruir, a gente começa a perceber o quanto a gente precisa melhorar. E com o conhecimento, né, com a instrução adquirida pelas obras básicas, a gente vai ter condição de avaliar as outras obras, né, Luiz? Você vai numa livraria espírita, como eu falei aqui, na livraria Allan Kardec, você vai ler um livro de um autor que você não conhece, um romance. Quando você lê aquilo lá, como você vai saber se aquilo realmente está de acordo com Kardec ou não, né? É, nós sabemos que a divulgação da doutrina espírita, a maioria, né, de nós recebe a informação verbal, através de um palestrante, através de um médium, né? E para nós que não conhecemos patavinas do mundo espiritual, qualquer médium, qualquer que nos diga alguma coisa, a gente fica nas mãos dele, porque nós não conhecemos nada, nós não sabemos nada. Aquele médium que diz que vê, está fazendo uma afirmativa e nós não conhecemos nada. Nós somos assim e ficamos descalços. Então é muito comum as pessoas, diante de uma afirmativa de um médium, ela fica totalmente à mercê. Agora, se ela tem conhecimento, ela pode saber se aquela afirmativa que aquele médium está fazendo faz sentido ou não. Um palestrante também, palestrante, né? Porque às vezes você vai assistir uma palestra e uma colocação mal feita. É a leitura dele, né? Exatamente. E até nós aqui, porque às vezes uma ideia que eu apresento é a minha história de vida, a minha interpretação. Exatamente. Né? E é muito comum isso, que normalmente esses médios que aprenderam através de um espírito guia que lhe instrui, ele tem a informação de uma fonte só. Né? Agora, a codificação, a base da codificação, que é o Livro dos Espíritos, ela é a síntese de uma série de espíritos que já tinham demonstrado a sua elevação enquanto viveram na Terra, e esses vários espíritos foram concordantes com relação àquelas questões que são apresentadas. Então você tem lá um assunto que foi discutido e foi debatido por sábios que concordaram que aquilo é daquela forma. Então, nós estamos praticamente diante da verdade. E quando a gente está diante da verdade, não tem muita coisa para mudar. Você quer ver uma verdade que eu estou diante dela há 70 anos? A minha mãe falava assim: o pintinho nasce com 21 dias. Não dá para antecipar. Não dá para antecipar. Então aquele doutor Juran, ele mostra lá um exemplo do cara com maçarico, tentou esquentar o ovo para ver se o pintinho nascia em 10 dias. Não teve jeito, ele comeu ovo cozido. Né? Então o que que acontece? Existe, quando atinge-se a verdade, não se muda. A verdade é inalterável. Se ela surgiu há 1 milhão de anos atrás, ela vai morrer como ela é. Se ela surge, por exemplo, o Einstein. O Einstein, ele fez afirmativas há 70, 80 anos atrás, E a todo instante a ciência está cutucando para testar aquela afirmativa que ele teve. Até agora aquilo é a verdade, porque ninguém conseguiu contestar. Então a ciência é isso. Aquilo que se apresenta como verdade vai sendo batalhado, vai sendo metralhado para ver se realmente aquilo tem consistência. Pois é, e se de repente você tem dificuldade para ler, não gosta muito de ler, procure uma casa espírita que tem grupos de estudo, não são palestras, são grupos de estudo, são grupos que se reúnem em torno de uma determinada obra, vamos estudar a Gênese. Então aí tem alguém que lê um trecho, outros vão contribuindo, isso ajuda no entendimento também, não é, Luiz? É, aliás, não só ajuda como aperfeiçoa. Né? Eu tive o prazer de elaborar um vasto material sobre a questão do homossexualismo. Eu criei apostila, uma série de coisas. Porém, quando eu comecei a fazer estudos em grupo, aí é que realmente aprendi sobre o assunto. Começam a surgir questões que você não tinha pensado. Nunca tinha pensado naquilo. Uma pergunta que surge lá, você diz, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Então, isso aí que você está dizendo é tão importante, Luiz, porque nós vivemos hoje numa era da informação. Então a pessoa pode pensar que ela, diante do computador, na frente do YouTube, ela pode saber tudo o que pode ser sabido sobre determinado assunto. Né? Mas no Espiritismo, sobretudo, não é assim. Porque a gente precisa das contribuições, de fato. Então, é com as pessoas que nós aprendemos, de fato. Esse é o nosso convite, é para o estudo, né? Para o estudo na casa espírita mesmo, onde você frequenta. Se não frequenta ainda, acesse o site da usepiracicaba.com.br. Lá você tem uma relação de 30 centros espíritas afiliados aqui à USE, em Piracicaba e nas cidades da região. Escolha uma perto da sua casa, vá visitar, pergunte por dirigente que dia que tem curso, que curso tem, quais são os estudos e participe. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, não é? Sem sombra de dúvida, é uma ótima escola. Nós vamos agora ouvir uma mensagem na voz de Paulo Goulart, do saudoso ator Paulo Goulart. O nome da mensagem é Presença de Luz. Foi psicografada por Chico Xavier. Presença de Luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob domínio do tédio ou do desânimo. Porque as tuas horas se converterão em prazer te servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma. Bem, amigos, estamos de volta. Depois dessa linda mensagem na voz de Paulo Goulart, para o segundo bloco do nosso programa dessa noite. No segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. obra basilar de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 28 e avançamos hoje para os itens 62 e 63. Nessa parte da obra, Allan Kardec nos traz um apanhado de preces, né, que ele apresenta como exemplos para diversas situações. E nós hoje, então, vamos ler a prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. Então, para os desencarnados. Tem uma nota de rodapé interessante para a gente ler, para a gente apresentar. É que esta prece foi ditada a um médium em Bordeaux, França, na ocasião em que passava pela sua casa, na frente da casa desse médium, o féretro de um desconhecido, o cortejo fúnebre de um desconhecido, passava em frente à casa do médium e naquele momento, então, ele recebe essa prece. Começa, então, com o prefácio de Allan Kardec. Que horrenda é a ideia do nada! Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhe responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio, que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo, é uma combinação de matéria que, qual sopro, se extingue para sempre. Que do mais querido ente, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó, que o vento irremediavelmente dispersará. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não o gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda a incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que por toda parte essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem, doravante, sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Este foi o prefácio. Eu vou passar, Luiz, para você fazer um comentário do prefácio de Kardec e depois a gente vai ler a prece. O Kardec, ele relembra, né, que existe informação sobre isso. Quer dizer, você está com a desinformação. Você imagina que tudo se baseia na matéria e tudo acaba em pó. Então, na realidade, você é um portador de uma desilusão completa. Você não tem a mínima esperança, a mínima expectativa, e você pensa dessa forma porque realmente você desconhece. Então é uma tristeza, mas é a realidade que muita gente vive. Agora, ao passo que se você busca a informação, o Wilson há pouco lia do Espírito Verdade, Amai-vos, instruí-vos, né? Então, uma pessoa que se instrui, ela se torna um ser pensante com tudo aquilo que se passa à sua volta. Não precisa necessariamente você ter até tido contato com o Espiritismo. As religiões te ensinam que Jesus existiu e Jesus se mostrou posteriormente à sua existência. Jesus se mostrou com o corpo, com a mesma aparência que tinha, né? Teve discípulo que tocou nele, ele comeu peixe. Provando então, assim, que ele tinha um corpo. Exatamente, mesmo. Quer dizer, essa informação não é o Espiritismo que está dando, é a religião. E a religião dominante, aquela religião que impera. Essa mesma religião está te dizendo que existiu um santo, que se chamava Santo Antônio de Pádua, e esse santo estava fazendo uma palestra num púlpito, o seu pai estava sendo julgado em Pádua, e de repente ele adormece no púlpito, e ele é visto em Pádua, defendendo seu pai. Então você está diante um de... um fenômeno de bicorporiedade, isso, né? Espiritismo explica, mas sim, eu não estou incluindo o Espiritismo. Faz de conta que o Espiritismo não existe. Não explicaria. Isso. Você se depara com um fato. Esse personagem, ele tinha um corpo. E ele apareceu a 200 quilômetros de distância com o mesmo corpo. Espera um pouquinho. Isso se assemelha... a história de Jesus. Jesus tinha um corpo. Aparentemente ele morreu. E depois ele aparece para os discípulos com o mesmo corpo. Então, pera um pouquinho. O Santo Afonso Liguori. Os casos que a própria igreja divulga, que o Espiritismo explica como caso de bicorporiedade. Então você começa a raciocinar e dizer assim, pera um pouquinho. Existe alguma coisa a mais. E aí você chega à conclusão que a igreja não explica. A igreja te diz que isso aí é um milagre. E para por aí. Aí você vai e examina um livro espírita. E diz assim, o que é que vocês espíritas falam sobre isso? Aí você recebe uma obra que fale sobre o corpo espiritual. E você começa a ler aquilo e começa a fazer sentido. Então você diz assim, pera um pouquinho, então eu estava diante de uma informação que não me dava informação, não me dava explicação, agora eu estou diante de uma explicação, que é uma explicação racional, é uma explicação que dá para entender, até que eu tenha alguma coisa melhor... É onde eu vou me agarrar. Exatamente, porque é assim que as coisas funcionam. Eu me deparei uma ocasião com um fato, uma senhora compareceu ao centro, que eu estava pintando, estava sozinho lá pintando o centro, e aí ela me disse assim, vocês dão passe aqui? Eu disse, dão, damos sim, a senhora vem aí amanhã, era domingo, a senhora vem aí amanhã, toma o seu passezinho. Aí eu disse assim, qual é o problema? Assim, há uma semana que eu não durmo. Aí eu disse assim, poxa, mas o que aconteceu? Ela assim, eu sinto como se o meu coração fosse pular pela boca. E eu disse, morreu alguém na família? Ela disse, morreu meu marido. Morreu de quê? Ataque cardíaco. Para mim, estava tudo explicado. Ficou bem claro, ficou, né? Claro. Popularmente, na ignorância, se chama que quando um espírito se aproxima, é um encosto. Um encosto. Um encosto. Porque ele encosta, né? Encosto porque encosta. É, ele, né, se aproxima. E naturalmente, em sendo o marido, estava certo ele. Por quê? Porque o corpo caiu no chão. Todos se debruçaram sobre o corpo, porque o corpo caiu, não tinha mais vida. Mas ele, como espírito, se via vivo. Com outro corpo, ele se viu com o corpo. Exatamente, mas como esse corpo que ele estava não era visto, era invisível, mas ele via os outros. E ele tentava falar... e ninguém via ele. Então ele, nesse desespero, ele se grudou naquela que ele confiava, que era a mulher dele. Então esse seu corpo espiritual, que tinha todas as referências do corpo físico, os impactos que tinha levado, que levaram à morte, ele passou isso para a esposa. E a esposa fez exames que não constataram nada. Porque não tinha nenhuma alteração física. Não tinha nada. Mulher, encontrei com ela na quarta e ela me contou. Na segunda foi tomar passe. entrou na sala de passe, assistiu a palestra, foi para casa, chegou em casa 9h30, tomou um banho e dormiu até 7 horas, 19 horas do dia seguinte. A mulher estava exausta. O atraso do sono ela tirou. O que, que aconteceu? Aquele cidadão que não tinha um corpo físico, mas tinha o seu corpo espiritual, ao adentrar a sala de passe, os benfeitores espirituais já o envolveram e disse assim: calma, meu amigo. Ah, vocês estão me vendo? Opa, finalmente alguém me... Alguém aqui para falar comigo, né? Exatamente. Então vem cá, querido. Vá, tá. Acabou o problema. Com informação que a gente não conhece. Pois é, é conhecer os mecanismos. Exatamente. Né? Isso que a gente diz. O espiritismo, ele não tem o papel de resolver os nossos problemas, mas de lançar luz no nosso caminho. Se eu estou numa sala escura, numa oficina, no escuro, na penumbra, como eu vou poder realizar qualquer trabalho? Eu não posso. O espiritismo é a luz que se acende. Quando a luz se acende, eu observo aquilo que precisa fazer, mas sou eu quem tenho que fazer. Sim, exatamente. E outra coisa, a doutrina espírita é muito clara. Não se cobra nada. Essa mulher foi lá, tomou o passe, resolveu o problema e não existe cobrança de nada. Mas existem pessoas que cobram. Isso a gente vai deixar para o terceiro bloco, porque olha, então, a sua história aqui coube certinho lá, olha. A gente vai falar sobre passe espírita no terceiro bloco. Exatamente, a gente vai falar sobre isso, porque assim, tem gente que cobra, mas tem gente que não cobra, né? Mas aceita presentes. Então a gente vai ver isso também. Se de repente ele não cobra, mas se levar um presente, ele aceita. É diferente. Mas vamos conversar daqui a pouquinho sobre o passe espírita. Nós vamos agora para a prece que segue esse prefácio. Então aqui Kardec explica, né, qual é o terror da ideia do nada. Imagine a pessoa que não acredita em nada. É isso que Kardec está dizendo, Luiz. Imagine o pai que acredita que o filho que foi embora se resume àquele monte de poeira, aquele monte de ossos. É uma ideia realmente terrível, né, que segundo Kardec deveria ser combatida com todas as nossas forças, né? Então essas pessoas de fato sofrem, mas elas sofrem por aquilo que você comentou agora, porque talvez elas não tenham tido acesso a um conteúdo, a uma instrução que esclarecesse de uma maneira racional. Por exemplo, eu vi um vídeo no YouTube, eu achei muito interessante. Uma pessoa colocou lá uma banca e escreveu assim na frente: Deus não existe, prove-me o contrário. E as pessoas iam parando para tentar convencê-la da existência de Deus. Ela fazia o papel de um ateu, né, que não acredita em Deus, refutando todos os argumentos, né? Até que alguém se aproxima e diz assim: responda primeiro, que Deus? Você quer que eu prove que não existe? Qual é o Deus que você quer que eu prove que não existe? Que existe, né? Aliás, qual é a sua ideia de Deus? Porque essa é a diferença, Luiz. Então, que ideia nós temos de Deus para acreditar ou não nele? Então, o Espiritismo traz um Deus que é totalmente passível de você crer. Então é possível ter fé neste Deus, compreender os seus desígnios de fato. Então, quando você diz que o Espiritismo, e eu digo que o Espiritismo ilumina, é que nós passamos a conhecer os mecanismos, quando agora você fala. Você está me obrigando a contar uma outra historinha. Por favor. E também foi do programa Visão Espírita, eu diria daqui a uns 15 anos atrás. Poxa. Eu falava no programa junto com outra pessoa sobre reencarnação, sobre uma série de fatos e tal, e daqui a pouco tem um telefonema. Uma senhora queria falar comigo. E aí ela conta a história. Quando nós começamos a falar sobre reencarnação, uma série de coisas e tal, ela chamou o marido e disse assim: tem coisa errada. Esse homem está falando na rádio abertamente para toda a população uma coisa que o nosso filho fala, e a gente diz que ele é louco. Aí ela chamou o marido, começaram a escutar. Depois de 4 meses que eles escutaram 16 programas, ela me ligou. Então ela contou a história. O filho, com 21 anos, começou a ter visões. E aí ela levou no padre. O padre mandou no psiquiatra. O psiquiatra receitou remédios que ela pagava na época, 350, 400, fortíssimos. Então ela dizia: meu filho continua... Bobado. Ficou bobado. É. Ele só ficou grogue, mas continua a mesma coisa. 28 anos, Wilson. Que Com 28 anos, ela escutou o programa e aí caiu a ficha. Aí eu falei para ela assim: o que que o seu filho fala? Ela assim: manda a gente levar ele nos Ceareiros de Jesus. Ah, disse, lá em Americana. Americana. Americana. Eu disse assim: senhora, os Ceareiros de Jesus é um dos ótimos centros espíritas que tem aqui. Leva na correndo, região, mas não manda. Leva ele e vai junto. Depois, perdi o contato. Mas entende exatamente isso, a ignorância. O padre, por outro lado, nós demos uma entrevista com uma senhora de 26 anos, que era conferencista. Ela, com 9 anos, começou a ter visões. O pai dela era congregado mariano, levou no padre. O padre chegou e disse assim: querido, nós católicos não conhecemos essas coisas, mas eu tenho um amigo espírita. Ela levou no centro espírita, esse amigo se encarregou do desenvolvimento dessa moça, e ela hoje, com 26 anos, era principal conferencista, sabe de onde? Não. CNBB. Poxa vida. Então vamos seguir agora com a prece que Kardec, então, elabora pelas pessoas a quem tivemos afeição. Diga-me, digna-te, ó meu Deus, de acolher, benévolo, a prece que te dirijo pelo espírito de fulano. Aqui é para colocar o nome da pessoa. Faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz, que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação, e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante e me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, de que podes estar aqui, ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces do mesmo modo que eu não te esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. Então aí você vê, né, uma prece muito bonita de um encarnado, né, que vê partir o seu grande amigo e pede a Deus pela sua bem-aventurança, porque ele sabe que aquela pessoa era merecedora, né, daquilo que ele estava rogando. Então é uma pessoa que tem conhecimento que a vida continua. É, num determinado momento, né, ele alimenta a possibilidade de se encontrar, que são separados por um véu, né? Mas na realidade a gente sabe que tudo isso é em função do nosso nível espiritual. O André Luiz mostra no seu livro que a sua mãe, né, muito tempo esteve praticamente ao seu lado, mas ele não pôde percebê-la. Ele foi poder percebê-la depois de alguns anos, né, quando ela foi visitá-lo, mas não podia conviver com ele porque o nível era outro. Tem uma frase, eu acho que é do livro O Pequeno Príncipe, que diz que tudo que é essencial é invisível aos olhos. E de fato, né, tudo que é realmente valioso para a gente não dá para pegar com as mãos, né? E a presença das pessoas que nos são caras está dentro deste grupo de coisas. Bem, amigos, nós vamos agora agradecer e falar sobre os nossos patrocinadores. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros, de amigos que, unindo esforços, tornam possível que essa mensagem de amor e de consolação possa alcançar tantos corações que dela necessitam. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E você que ainda não colabora, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou sua empresa no site da USE, no site da União Rádio Web, no nosso aplicativo. Ou, se preferir, depositar qualquer valor na conta poupança. Anote aí que eu vou falar o número agora. É 71850-4/500. A agência é 5189 no Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança 71850-4/500, a agência 5189, no Banco Itaú. Bom, e para você também acompanhar aí cada centavo do dinheiro que você doou, você pode, pelo aplicativo, acompanhar lá. No aplicativo, você deve estar ouvindo esse programa pelo seu aplicativo Android. Você clica ali no botãozinho superior, vai ali em contas e você vai acompanhar cada centavo do que é pago. O Luiz tem aqui uma ideia, né, Luiz? E hoje, né, nós temos como lançamento a última contribuição da Mara e estamos com saldo de R$4.207,10. Que bênção, que maravilha, Luiz. E aí você vê as contas desse mês, do mês passado, do ano retrasado, enfim, você acompanha cada item, essa transparência, né? Sempre foi muito importante para toda a equipe da União Rádio Web desde o começo desse projeto. Bem, nós vamos agora para o nosso momento musical. Nós vamos ouvir uma canção, eu selecionei a canção Alma Gêmea, do Fagner. Essa letra, só para lembrar, ela foi escrita pelo Espírito Emmanuel. Então Fagner pegou essa letra lá do livro Há 2000 Anos, é uma carta que Publio Lentulus escreve para Lívia, para sua esposa, e o Fagner então musicou. Vamos a ela. Minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinha na benção dos deuses, na divina claridade, é ser minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Minha na bênção dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Saudade nos seus céus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Da claridade dos céus. Bem, amigos, estamos de volta, então, para o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Mas aqui o nosso amigo Luiz Guimarães tem alguns comentários a fazer sobre essa canção, não é, Luiz? Isso, é porque esse termo almas gêmeas, o Emmanuel também aborda no seu livro Consolador, e algumas pessoas o corrigiram e colocaram notas de rodapé sobre essa afirmativa do Emmanuel. E o Emmanuel manteve a sua opinião, né? E mencionando que toda vez que as pessoas acharem que Kardec, né, que ele está contra o pensamento de Kardec, que sigam Kardec. Quer dizer, Emmanuel realmente foi corretíssimo, mas talvez pela carência de um aprofundamento no assunto, eu diria que as pessoas fizeram uma observação indevida. O Emmanuel fala de almas gêmeas. Kardec fala de metades eternas. São duas coisas completamente distintas. O que Kardec fala é sobre dois espíritos que iriam até a perfeição juntos. E Emmanuel, o que Emmanuel fala, né? Não. Emmanuel não fala isso. Sim. Emmanuel fala almas gêmeas. O que é alma? O espírito encarnado. Isso. Então, o espírito, enquanto tiver necessidade de reencarnação, quer dizer, até um determinado estágio do seu processo evolutivo, ele pode caminhar junto. Agora, não quer dizer que até a eternidade ele continue junto. Metades eternas, os dois vão junto até a eternidade. E isso não existe. E é bom você até explicar melhor, porque a ideia de almas gêmeas, né, inicialmente concebida, classicamente concebida, é a ideia da divisão, de uma alma que foi dividida, né, por isso que ela é gêmea, e a pessoa só é feliz quando ela encontra a outra metade dela, para completá-la, como se nós fôssemos incompletos e só nos completássemos com outra pessoa, com a outra alma. Essa ideia que é a ideia que não é aceita pelo Espiritismo. Mas não é essa ideia que Emmanuel colocou. Não é essa que Emmanuel colocou. Exatamente. Estou dizendo, é essa que o Espiritismo é contrário, essa ideia das almas que são divididas e que são incompletas e que só se completam uma com a outra. Então, porque a ideia da evolução é que cada espírito se torne pleno por si mesmo. Exatamente. O que Emmanuel coloca é que num determinado estágio da evolução, essas almas se encontram, se identificam e se associam no seu processo evolutivo enquanto encarnam, né? E a gente sabe que a partir de um determinado instante, nós não precisamos mais reencarnar. E Paulo já fala isso. Ele diz assim: o salário do pecado é a morte. Exato. Quer dizer, enquanto você pecar, Você vai continuar reencarnando. É. A partir do momento que você atingiu um determinado estágio que não necessita mais reencarnar, então você não peca mais e não morre mais, porque não reencarna. Você veja que interessante, né? O budismo, né? Eu não sou especialista em budismo, né? Mas é muito semelhante em alguns aspectos. Só que eles não entendem por que as coisas são assim. Então, segundo o que dizem, a samsara, né, seria esse ciclo de reencarnações constantes em que a alma se obriga a retornar para cá. E para se livrar disso, somente a partir da iluminação mesmo. Da iluminação, que na verdade é muito parecido. E segundo o que dizem, Buda teria reencarnado 500 e tantas vezes até encontrar essa condição. Esse estágio. Que aliás é um estágio de iluminação aqui, né? Foi aqui na Terra, né? É isso aí. Então, enquanto precisarmos de corpo físico para nosso desenvolvimento, será necessário. Então, Emmanuel, ele faz uma afirmativa até um determinado estágio da evolução. Sim. A partir daí é fraternidade, é o amor fraterno. Exato. Todos somos um, apesar de indivíduos separados. Exatamente. Unicidade de amor. Exatamente. Né? Eu penso muito sobre isso, viu? O que aconteceria, como seria esses mundos em que, apesar de eu amar tanto, eu mantenho a minha individualidade, porque ainda assim, mesmo nessa condição, Luiz, isso é maravilhoso, cada espírito puro terá uma história diferente. Né? Terá vivido, apesar de ter aprendido as mesmas lições do amor, aprendeu por caminhos diferentes, viveu experiências diferentes, o que nos leva a uma eternidade de aprendizado, na verdade. É uma coisa muito profunda. Muito profunda. Luiz, como eu anunciei, nós vamos falar agora no terceiro bloco sobre o passe. Então, olha, eu separei algumas questões aqui sobre o passe, mas de uma forma bem prática. Bem prática, para o nosso ouvinte que está nos acompanhando aqui, e que não conhece muito bem, que de repente está começando agora a frequentar uma casa espírita, ou que quer frequentar. O que é o passe? De uma maneira bem resumida, Luiz. O passe é uma transfusão de energia de uma pessoa que procura se colocar em linha com a emissão daquilo que ele quer passar para uma outra pessoa que está precisando. Então é uma canalização. Então se entende que a efetividade disso se processa quando aquele que se propõe a dar o passe, ele se prepara para isso em termos morais, em termos de isenção das paixões humanas. E aquele que quer receber o passe se coloque na condição humilde de quem precisa. De quem precisa. De quem se reconhece necessitado. Exatamente. Então, essa é a segunda pergunta. Deixa eu só completar. Tá. Imagina um cara tomando passe e diz assim: eu não acredito nesse negócio. Não precisa nem estar lá, né? Não precisa estar lá. Em casa. O que você veio fazer aqui? Pois é. Então, essa é a segunda pergunta, Luiz. Você já começou, na verdade, a abordar, mas quem são? Porque a gente vai lá na casa espírita, vê aquelas pessoas todas preparadas, eles vão lá, né, para uma sala, e daí você vai lá naquela sala e vai receber o passe. Quem são essas pessoas? São pessoas especiais? Tem algum dom especial, né, esses passistas? Como nós os chamamos? Você falou que esse passe é uma canalização. Explique melhor. Esse passista é um intermediário. Então, não é dele que ele dá? Não é dele. Ele está passando alguma coisa que ele recebe, né? Existem várias técnicas de passe. Então, as pessoas que fizeram bastante cursos, elas dão passes com movimentos, assim, muito harmoniosos, bonito até de se ver. Isso não quer dizer que aquele passe é melhor do que o outro que impõe as mãos e você recebe. Na realidade, você vai receber, não independente do passista, de acordo com o seu merecimento. Então, o fator preponderante para receber aquilo que nós vamos buscar é o seu merecimento. Então, tem mais a ver com quem recebe do que com quem dá. Do que quem dá. Porque como ele canaliza, nem tudo ele dá dele mesmo. Exatamente. Né? Eu gosto muito, Luiz, de fazer uma analogia com aquela ocasião em que Jesus promoveu a multiplicação dos peixes. Eu não me lembro, parece que eram dois peixes e três pães, né? Ou três peixes e dois pães, né? Que é o que ele tinha de material ali. No entanto, com aquilo ele alimentou uma multidão de pessoas. Eu gosto de fazer essa analogia com o passe. O médium, na verdade, ele fornece, né? O passista, ele fornece alguma coisa. Sim, nós temos aquilo que se chama energia animal, né? E isso, nos tempos antigos, havia os grandes magnetizadores, que eram uma meia dúzia de pessoas, e esses passes magnéticos que eles davam sobre a água, banheiras, né, cheias de água, e aí a pessoa que precisava do tratamento, depois de eles magnetizarem essa água durante horas... Eles ficavam horas ali com as mãos impostas... Exatamente, magnetizando aquela água. Aí essa pessoa mergulhava na água e recebia os benefícios daquele magnetismo animal que aquele magnetizador deixava ali. Com o advento do passe, o que, que existe? Todos nós temos essa energia animal para doar. Numa proporção assim muito pequena. Pequeno. Mas com os fluidos espirituais advindos do plano espiritual, advindo dos mentores espirituais, isso acelera esse processo. Só para você ter uma ideia, eu estava dando um curso da Gênese, e uma moça que estava com cirurgia marcada no seio, porque ela tinha um caroço, já tinha constatado, tinha radiografia, estava com a cirurgia marcada. Ela me chamou a atenção porque ela estava sentindo manipularem os seus seios. E então eu disse para ela, continua observando, vamos continuar nossa aula. Ela foi operada naquela sala de aula, enquanto a gente conversava, enquanto, né? E aí, ao final da aula, conversando com ela, disse assim, você procure o seu médico e peça para ele, e conta o que, que aconteceu, e peça para ele constatar, como a ciência constatou que existia o objeto ali, que ela que constate se removeu ou não. E ela constatou, foi removido. Então, ali dentro daquela sala. Então, na realidade, nós recebemos do plano espiritual aquilo que nós necessitamos em termos energéticos para que nós possamos nos sentir melhores. Entendi. Então, vamos lá. O médium vai fornecer uma ínfima parte. Uma ínfima parte e daquele... o espírito vai transformar aquela ínfima parte naquilo que a pessoa precisa. Precisa para o seu benefício. Exatamente. Para o seu benefício. Isso é importante. Com isso, a gente conclui que, neste contexto, que não existem médiums fortes ou fracos, né? Existem, sim, os médiums que estão bem preparados, não é, Luiz? Sim, isso. Tem que ter uma predisposição do médium também. Sim, né? Claro. Essa pessoa que se propõe a aplicar o passe, ela tem que ter uma conduta adequada. É. Você imagina, por exemplo, você porque ela vai ter que estabelecer uma relação com, sim, os bons espíritos. Vamos imaginar, você se propõe a dar o passe, mas você é um fumante. E você não está nem aí. Quer dizer, o fumante é um suicida. É, exatamente. E aí você, antes de entrar na câmara de passe, você deu uma tragada lá fora, jogou o cigarro fora e foi. Você vai dar um passe na pessoa e você coloca a mão próximo ao rosto dela. E aquela pessoa vai sentir o cheiro do cigarro. Como é que aquela pessoa vai se sentir? E a companhia, né, Luiz? Porque a pessoa que... fuma, normalmente está acompanhado por outros que se locupletam com essa... Exatamente. Com essa, né? Entendeu? Quer dizer, então quando você se propõe a transmitir alguma coisa boa, você tem que procurar a mínima higienização mental possível. E isso vale também para o médium toma uma cervejinha e vai aplicar passe. Tudo, sobre todos esses aspectos. Né? Quer dizer, você quando se propõe a fazer alguma coisa assim, você se propõe a se eximir de certas práticas. Então a gente está falando de coisas materiais. Coisa, né? Fumar, material. Beber, comer. Comer. Né? O médium vai comer uma feijoada e vai aplicar passe. É isso aí. Entende? Quer dizer, vai dar certo. E existem reuniões mediúnicas, inclusive, por exemplo, que é recomendado mesmo, que até evite jantar. Yeah. Né? Por quê? Porque existem condições que os espíritos podem se apropriar desses elementos para provocar um problema durante a reunião. Né? Então, se você se propõe a fazer, faça direito. Entendi. E a casa espírita também tem que ter responsabilidade. Né? Por exemplo, a casa espírita ela tem que impor certas regras. Né? Ela não pode... Para o passista. Para, né? O passista. Para aquele que se propõe a servir. Né? Então existe a disciplina da presença. Né? Quer dizer, você não pode, por exemplo, uma casa espírita que recebe 150 pessoas e ela tem um corpo de passes que ela estipulou, que o ideal são 20 pessoas, e de repente naquela reunião só aparecer 5. Entende? Quer dizer, você está prestando um serviço. E embora não seja cobrado, você tem obrigação de assistir. Sim, sim. Né? Então você, a casa tem que seguir o acompanhamento dessas pessoas que se propõem a fazer, porque se começa a faltar, não pode, substitui. O que nós queremos são pessoas que sejam responsáveis. Não, eu não quero, não quero que você deixe de fumar. O que eu quero dizer é o seguinte: se você quer da paz, não pode fumar. Naquele dia, exatamente, pelo menos. Pelo menos naquele dia. Exatamente. Né? Então você tem que estipular certas regras. Você não é obrigado a seguir essas regras, como eu também, também não sou. Não é obrigado a aplicar paz. Exatamente. Né? Então, existem certas regras que precisam ser observadas. Tá. Luiz, então, nesse contexto, a gente viu aqui que não existem médiuns fortes ou fracos e que o benefício vai depender mais de quem está recebendo do que quem está aplicando. Mas existem... Deixa, sim, só claro, um outro fato. Fator. Eu gosto muito de fatos, porque eles falam por qualquer coisa. Nós tínhamos uma reunião da diretoria da casa que eu frequentava em São Paulo, e um senhor lá que ele conhecia o Livro dos Espíritos de ponta cabeça, né? Ele tinha um netinho que era excepcional, ele cuidava muito daquele netinho, e ele então diz assim: ah, eu só não concordo que os espíritos deveriam dar mais proteção pra gente na câmara de passe. Eu disse assim: como assim? Eu disse assim: os espíritos nos protegem, agora obrigação é nossa. Eu disse, ele assim: não, porque outro dia eu vim aqui e saí daqui carregado. Aí eu disse assim: olha, filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Os espíritos não têm nada a ver com isso. Se alguma coisa aconteceu, é alguma besteira que você fez. Aí ele me contou a historinha. Ele dava sempre passe com aquele grupo de passistas. E tinha uma senhora nesse grupo de passistas. E tinha alguém que vinha tomar passe que só procurava essa senhora para tomar passe. Nesse dia, essa senhora não veio. Esse alguém veio tomar passe com ele. Aí o pensamento dele: ah, hoje que ela não está, você vem comigo? Entendi. E aí, o que, que aconteceu? É um pensamento super negativo, vaidade, uma série de coisas. Aí ele absorveu as energias negativas que aquela senhora trazia. Saiu da sala de passe saindo mal, pensando, se sentindo mal. Entende? É um mecanismo natural, sintonia. Então aquilo, inclusive, para lição para ele, para aprendizado. Não, os espíritos não fazem aquilo que é competência sua fazer. Não podem, né? Não, o nome pode. Disso é obsessão. É isso aí. O nome disso, não respeitar o nosso livre-arbítrio, fazer por nós é obsessão. É isso aí. Luiz, o tempo passa muito rápido, a gente tem outras questões aqui, mas não vai dar tempo da gente abordar. A gente dá tempo, até, mais uma, a gente dá. Vai até as 9. Ó, então, aqui nós já vimos aqui, bom, os efeitos do passe. Ah, não, só para concluir ainda essa questão, eu estava fazendo ali a síntese. Não existem médiuns fortes ou fracos na aplicação do passe, depende mais de quem está recebendo. O médium também tem que estar preparado, se todas as condições estiverem adequadas, se a casa tiver um ambiente também bem preparado, bem cuidado, tudo vai dar certo. Você, como contou agora, Luiz, o caso de uma aluna que recebeu um benefício dentro de uma sala de aula, a gente entende, porque é muito comum as pessoas procurarem o centro espírita por conta da cura. Né? É uma doença, o que, aliás, é um motivo extremamente justo e bom para procurar o espiritismo, sem dúvida alguma. Né? É um momento importante. Mas que não seja só por isso, naturalmente. Mas aí aparecem algumas casas que talvez ofereçam trabalhos específicos para cura. Mas a cura não pode acontecer numa aplicação de passe? Pode. Né? Como aconteceu aí no... Exatamente. No, numa são aula. São vários casos que eu já presenciei, entende? De cura de uma forma natural. Então, na realidade, o que acontece? Existem males que ocorrem exatamente para para seu benefício. Então, não importa qual é a doença, a gravidade, ela pode realmente ser curada. Exatamente. Recebendo um passe, isso, ou algumas sessões de passe. O próprio Jesus, ele em alguns casos, não conseguia curar. Né? Então, o que que acontece? E eles diziam assim, a tua fé te salvou. Aquele elemento que estava sobre a opressão de algum mal, aquele mal existia para uma correção. Então, na realidade, o que nós devemos pedir é o seguinte, que Deus nos dê força para suportarmos a adversidade. E se tivermos merecimento, que essa adversidade ela se escoe, que saia. O que que acontece quando você passa uma roupa? Você está querendo tirar uma marca, então você pega o ferro quente e passa sobre aquela marca, que aquilo ali vai tornar aquilo plano por causa do aquecimento, por causa da adversidade do calor. Agora, você vai passar ferro frio só porque o cara não quer sentir dor? Não. Entendeu? Não é porque o remédio é amargo que não tem que ser. Exatamente. Tem uma porção de remédio que não dói, não arde. Mas também não resolve. Também não resolve. Muito bem. Nós selecionamos aqui uma poesia para encerrar o programa, que é a Prece da Gratidão. Lembrando que nós falamos sobre gratidão hoje, né, em vários momentos. Essa poesia é do espírito João de Deus. Ele foi um poeta português e ela foi extraída da obra A Luz da Oração, psicografada por Chico Xavier. O nome da poesia é Prece da Gratidão. Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da feição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento. Por tudo, seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito seja, Senhor. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais esta edição do programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que você que ouve o programa pelo aplicativo do celular Android, também pode ouvir esse programa quantas vezes quiser. A partir de amanhã ele já está lá. Você entra ali no menuzinho, lá em cima do teu celular, vai em arquivo, lá em arquivo você seleciona o ano 2020 ou o ano que você quiser. Nós temos desde 2018, 2019, 2020, todos os programas lá disponíveis. Tanto os programas de domingo quanto os programas de quarta-feira. Então você pode ouvir quantas vezes quiser, mostrar para alguém uma parte do programa. O aplicativo foi renovado agora, dá para passar para frente, para puxar para trás. Não precisa ouvir o programa inteiro de novo para chegar naquele trecho que você queria ouvir novamente. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, então já são mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar. Este ano teremos novos convidados, o Rogério Azevedo, o Alexandre Sene também participará esse ano. Ano passado a agenda dele estava muito complicada. E na técnica nós temos o nosso amigo André Sanson, que nos auxilia, e este que vos fala, que hoje eu fui responsável aqui pela apresentação, pela intermediação e também pela técnica. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente restinho de semana. Estamos no meio da semana, né? Uma quinta, uma sexta, um final de semana repleto de luz, cheio de boa vontade, de coragem, para que a gente possa aprender a cada dia com as lições que a vida nos apresenta, a fim de que façamos brilhar a nossa luz e que essa luz possa iluminar o nosso caminho, como o caminho daqueles que seguem conosco. Passo aqui as derradeiras conclusões do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães e peço para encerrar com uma prece. Nós, hoje em especial, nós vamos pedir que existe um movimento para que às 21 horas deste dia seja feita uma prece pelo incêndio lá na Austrália. E nós sabemos que os espíritos são uma das forças da natureza, né? Nós sabemos que o Livro dos Espíritos aborda essa questão. Então que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando que Ele possa, através dos seus mensageiros, buscar um auxílio para essa região do planeta que está sendo castigada por esse incêndio terrível, que Ele possa, através dos seus mensageiros, através daqueles espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza, para que eles possam contribuir para que minimize esse efeito sobre aquele país que está sendo devastado por essa calamidade. Que nós possamos, através daqueles espíritos amigos que já conquistamos, que possamos, através deles, nos associarmos a esses espíritos para que eles possam, através de toda essa energia canalizada, contribuir para que se possa amenizar isso que está acontecendo na Austrália. Que Jesus ouça as nossas preces, que possamos nos associar a um benefício para aquele país. Ampara-nos a todos e somos gratos por tudo que Deus tem nos concedido. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.